Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 4 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Presidente Dilma quer nomear 34 novos ministros em 2 semanas. Delatores dizem ter pago até 60 milhões de reais em propina ao PT. AGU, questionar competência do STF para julgar parlamentares é inadmissível. Eduardo Cunha lança candidatura à presidência da Câmara. Policiais militares estão com diárias atrasadas desde a Copa do Mundo no Rio Grande do Norte. Empreiteira narrou propina na Infraero, diz um dos delatores da Lava Jato. Obama é pessimista sobre mudança de Putin em relação à Ucrânia. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo e muitas nuvens se formam. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora no centro-sul e oeste paulistas. Nas demais áreas, sol forte e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Sol no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Região Norte. Predomínio de muitas nuvens, breves períodos de sol e pancadas de chuva ao longo do dia no centro-sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia e no norte do Pará. Nas demais áreas o sol predomina, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e chove de forma isolada à tarde. Região Nordeste, sol no interior da Bahia, sul e sudeste do Piauí. Nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, no leste da Bahia, no sul do Maranhão, no oeste de Alagoas e Sergipe, sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Nas demais áreas, chove a qualquer hora, com algumas aberturas de sol. E agora as previsões para a região sul. Tempo nublado e com chuva fraca a moderada no leste do Paraná. No centro do estado chove a qualquer hora. Muitas nuvens em toda Santa Catarina e leste do Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva. Sol e temperatura amena no Rio Grande do Sul, com frio e névoa ao amanhecer. Região Centro-Oeste. Instabilidades continuam provocando chuva ao longo do dia, no oeste de Mato Grosso e no centro-leste e norte de Mato Grosso do Sul. Demais áreas com sol, calor e tempo abafado. Nuvens mais carregadas se formam e provocam chuva isolada a partir da tarde. Não chove no sul de Mato Grosso do Sul. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Embora com 34 das 39 pastas ainda em aberto, a presidente Dilma Rousseff pretende concluir a reforma ministerial até 18 de dezembro, data da diplomação dela e do vice-presidente Michel Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para o segundo mandato. Isso significaria nomear 2 ministros por dia até a data considerada ideal. A ideia, contudo, de fechar as negociações com o PMDB, ainda esta semana, está frustrada. A presidente viajará para a reunião da Unasul, no Equador, e o vice-presidente estará no México no início da próxima semana. A questão é que, no caso do PMDB, fora a definição de que serão dados 6 ministérios para o partido, a legenda ocupa atualmente 5 pastas. Ainda não está totalmente definida a dança das cadeiras. A senadora Kátia Abreu falou ao Correio Brasiliense que recebeu R$ 350 mil de doações eleitorais da empresa comandada pelo produtor rural Marino José Ferraz, preso na Operação Terra Prometida. Está confirmada para o Ministério da Agricultura e o atual ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, permanecerá no cargo. As demais opções é que seguem em aberto. É praticamente certa a indicação de Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, para o Ministério de Minas e Energia. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, quer se tornar ministro da Integração Nacional, mas poderá ter de se contentar com a Previdência. Alves era padrinho político do ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, Elias Fernandes Neto, que deixou o posto no início de 2012 após ser acusado de direcionamento de verbas de defesa civil para seu estado, o Rio Grande do Norte, e de ter desviado 312 milhões de reais dos cofres da autarquia. Ele já vai assumir com as pessoas, lembrando esse episódio. É um desgaste desnecessário, afirmou um cacique PMDBista. Eduardo Cunha lança candidatura a presidente da Câmara. Direto da Câmara dos Deputados em Brasília, repórter Carol Siqueira. O líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, lançou nesta terça-feira oficialmente a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, com um discurso de independência e cercado pelos parlamentares do PMDB e do Solidariedade. Ele disse que agora vai pedir o apoio de mais partidos. Quem esteve à frente do evento foi o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que pediu votos para o seu colega de partido, a quem se referiu como futuro presidente da Câmara. Daqueles que puderem seguir a minha experiência há tantos anos, a tudo que eu vi que não queria ver, outras coisas que eu vi que gostei de ver e outras coisas que eu quero ver melhor nesta casa, o voto para Eduardo Cunha ser presidente da Câmara no próximo ano. Eduardo Cunha disse defender uma candidatura que não será nem de oposição, nem de submissão. Aqui não tem nenhuma candidatura que defenda a oposição e não será, e não tem nenhuma candidatura que será submissa à vontade de governo. Uma candidatura que vai defender o direito do governo ter a sua governabilidade, porque o governo está legitimamente eleito para isso e vai exercer o seu governo, mas também vai ser respeitoso com os direitos da oposição para ela poder exercer o seu papel. Eduardo Cunha é o primeiro candidato a se lançar oficialmente a presidente da Câmara. Outros candidatos poderão surgir até a véspera da eleição, marcada para 2 de fevereiro de 2015. O eleito precisa do voto de 257 deputados e, caso não atinja esse número, a disputa vai para o segundo turno com os 2 mais votados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, pediu nesta quarta-feira a parlamentares da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados que enviem uma comissão a Mato Grosso para verificar as condições dos assentamentos, bem como as denúncias de venda ilegal de lotes da reforma agrária. Geller disse várias vezes que não está sendo investigado e pediu que a Polícia Federal também fosse convocada pelos parlamentares. O ministro declarou acreditar na inocência dos irmãos Milton e Odair, preso preventivamente na sexta-feira, dia 28, por suposta participação no esquema de fraudes na concessão de lotes de terras públicas destinadas à reforma agrária. Alguns parlamentares saíram em defesa de Nery Geller e manifestaram solidariedade, mas a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, dia 27, a Operação Terra Prometida para desarticular o esquema de fraudes. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$1 bilhão. De acordo com a Polícia Federal, a operação foi possível graças à participação de servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, funcionários municipais e representantes de entidades de classe. Vilhena deverá fazer nova sede da prefeitura. Correspondente Edilson Peroni, direto de Rondônia, da Rádio Lobo do Cerrado. O vereador Júnior Dodandon, do PMDB, que assume em 2015 a presidência da Câmara Municipal de Vilhena, fez na sessão dessa terça-feira, dia 2, uma indicação ao prefeito Zé Rover, do PP, para que o mandatário elabore projeto para a construção de um novo centro administrativo municipal. Em seu discurso, Dodandon disse que a atual sede da prefeitura é um patrimônio histórico, mas não atende mais às necessidades de uma administração pública e de uma cidade do porte de Vilhena. Direto de Rondônia, Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. E agora, vamos ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o Congresso Nacional se prepara para encerrar os trabalhos da atual legislatura. Os parlamentares que fizeram parte deste Congresso, da Câmara, principalmente nestes últimos 4 anos, poderiam encerrar suas atividades de forma mais honrosa. Porém, não sei se pela maioria dos que não se elegeram, o fato é que parecem dispostos a raspar o tacho, como se diz sobre recolher as últimas migalhas. Ao se dobrarem à vontade do Palácio do Planalto, que pela primeira vez na história deste país é explícito no toma lá da cá, exigiu ou condicionou a liberação das chamadas emendas parlamentares à aprovação do projeto que derruba a meta fiscal para 2014, despedem-se de seus cargos melancolicamente. Evidentemente que este instrumento criado pelos próprios parlamentares, o de elaborarem emendas destinando recursos para seus currais eleitorais, é legal. Mas da forma como está sendo negociado com e pelo Executivo, está se tornando imoral. Exigir que deputados e senadores aprovem, em troca das emendas, um projeto que sequer ainda tem validade, é algo que ultrapassa os limites da tolerância. O pior é que os parlamentares, os reeleitos e os que se despedem, estão aprovando e aderindo. É o caso do PTB, quem ensaiou-se como oposição, apoiando a candidatura de Aécio e agora, nem os frangalhos da eleição estão completamente recolhidos e já está lá o partido novamente na base. Armando Monteiro Neto, senador do PTB, é o novo ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Afora isso, o desrespeito ao dinheiro público e o descaso por uma gestão correta já vinha sendo sinalizado pelo Palácio do Planalto quando a presidente sancionou o projeto que perdoa dívida de estados e municípios para com a União. São alguns bilhões. Mas o governo está sendo coerente. Afinal, quando está pedindo para maquiar em sua contabilidade, permitindo que desrespeite de forma agressiva e flagrante a lei de responsabilidade fiscal, como cobrar de prefeitos e governadores devedores? Assim que, meus caros ouvintes e leitores, mesmo tentando mudar sua conduta diante do fracasso da política econômica até agora, buscando o receituário de seus adversários, na realidade, o que estamos assistindo é a vestimenta de roupa nova em corpo sujo. As práticas do toma lá da cá prosseguem e, pela tendência, não vão parar. O loteamento dos ministérios por aliados fisiológicos e aproveitadores, submisso às práticas contestáveis de gerenciamento do país, só nos fazem contradizer o palhaço. Pior do que está, fica. Ou pode ficar. De Brasília, José Wojtchumas. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os recentes ataques da aviação iraniana contra o grupo Estado Islâmico no Iraque ocorreram em zonas do leste do país, onde não operam as forças dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira o Pentágono, sugerindo a existência de um acordo entre os dois países para enfrentar um inimigo comum. Altos funcionários do Departamento de Defesa assinalaram que os ataques com aviões Pantom F-4 iranianos, realizados no final de semana passado, ocorreram como parte de um acordo acertado com as forças americanas sobre atuação em zonas diferenciadas no Iraque. Ocorreu na província oriental de Diyala, disse o coronel Stephen Warren, porta-voz do Pentágono, sobre o ataque aéreo iraniano contra o Estado Islâmico. Nós não temos qualquer atividade aérea lá. Foi a primeira vez que observamos isto, declarou Warren aos jornalistas sobre o ataque aéreo iraniano contra o Estado Islâmico. Segundo um funcionário da defesa, tanto Washington quanto Teerã querem evitar confrontos ou acidentes que possam gerar uma crise internacional. A coalizão liderada pelos Estados Unidos está disposta a tolerar a presença de assessores militares e aviões iranianos nas províncias do leste e do sul do Iraque, onde a população xiita é majoritária. Há um entendimento tácito de que não vamos operar no mesmo espaço, disse a AFP, funcionário da defesa, que pediu para não ser identificado. O exército iraniano trabalha no terreno apoiando as milícias xiitas e unidades do exército iraquiano, mas é a primeira vez que sua aviação ataca o Estado Islâmico. O presidente americano Barack Obama afirmou nesta quarta-feira que não acredita em uma mudança súbita na posição de Vladimir Putin sobre o conflito na Ucrânia, ressaltando que as sanções econômicas ainda não tiveram efeito real na Rússia. Se me perguntam se eu estou otimista em relação a uma mudança na posição de Putin, acho que isso não acontecerá enquanto o que acontece em nível econômico não tenha um impacto político na Rússia, explicou Obama durante um fórum empresarial organizado pelo Wall Street Journal. É principalmente a razão pela qual mantemos a pressão, acrescentou, destacando que as sanções econômicas ocidentais têm um impacto significativo sobre a economia russa. As autoridades ucranianas acusaram nesta quarta-feira os rebeldes pró-russos do leste separatista de ter rompido, em menos de 24 horas, a trégua acordada na terça-feira no aeroporto de Donetsk, cenário dos combates mais violentos do conflito. 10 pessoas morreram nesta quarta-feira na queda de um avião comercial no centro da Colômbia, informaram as autoridades locais. Os 8 passageiros e os 2 pilotos a bordo, todos colombianos, morreram no acidente. O avião apresentou falhas técnicas em sua rota e um dos pilotos solicitou a permissão para retornar ao aeroporto de Mariquita, Tolima, no centro, indicou o coronel Juan Carlos Rotti, vice-diretor de Aeronáutica Civil. A autoridade indicou ainda que, infelizmente, o avião não conseguiu chegar, acidentando-se a 8 milhas do aeroporto. O avião, um PA-31 Navarro, caiu por volta das 9h30 local, 12h30 de Brasília, quando realizava um voo entre Guayamaral, na região de Bogotá, e Bahia Solano, no departamento de Chocó, na costa do Pacífico. O aparelho pertencia à Empresa Nacional de Aviação e um grupo de investigadores da Aeronáutica Civil, que cuida da segurança dos voos comerciais, já estão no local para apurar as causas do acidente. A residência do embaixador do Irã no Iêmen foi alvo nesta quarta-feira de um atentado com um carro-bomba que provocou uma morte. O diplomata não estava no local, segundo as forças de segurança iemenitas. A explosão teve como alvo a residência do embaixador iraniano em Sana'a, Hassan Sayed Nan, que fica no bairro diplomático da capital, Rada. O embaixador iraniano, que acaba de assumir o posto em Sana'a, não estava na casa no momento do ataque que matou um dos 3 guardas da residência. Uma fonte das forças de segurança do Iêmen divulgou um balanço de 1 morto e 17 feridos, sendo os outros 2 guardas e 15 pessoas que passavam pela área. As autoridades ainda não conseguiram determinar se a ação foi executada por um suicida ou resultado de um artefato ativado à distância. em Teherã, o vice-ministro das Relações Exteriores, Hossein Ami Abdullahian, afirmou que nenhum diplomata iraniano ficou ferido no ataque, mas o imóvel sofreu danos. De acordo com testemunhas, a explosão provocou uma cratera de 2 metros de profundidade na residência. A destituída deputada opositora Maria Corina Machado foi acusada formalmente nesta quarta-feira pelo Ministério Público venezuelano de conspirar para assassinar o presidente Nicolás Maduro, comprovou uma jornalista da AFP. O Ministério Público acusou Machado pelo delito de conspiração, por supostamente ter vínculos com o plano magnicida contra o presidente. Machado se retirou do tribunal logo depois das acusações serem lidas. Segundo o Código Penal venezuelano, se for considerada culpada, Machado será punida com uma pena de 8 a 16 anos de prisão. De acordo com o comunicado oficial, que não detalha quando começará o julgamento, hoje me indiciaram pelo delito conspiração. Todas as acusações e supostas provas são totalmente falsas e eu as rejeito, declarou Machado ao sair do tribunal, acrescentando que as acusações contra ela são uma infâmia. O líder opositor Henrique Capriles qualificou a decisão de circo montado por Nicolás Maduro para desviar a atenção da opinião pública. Sempre inventam algo para ocultar a verdade e não enfrentar os reais problemas do país. Querem nos fazer acreditar que aqui, em nosso país, na Venezuela, não acontece nada. Jornal Brasil Notícias. Mais um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com as últimas notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Em parecer encaminhado ontem ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União classificou como inadmissível a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, de autoria da mesa diretora da Câmara dos Deputados, questionando a competência do Supremo em julgar parlamentares. No documento, a AGU considera que a atuação das turmas do Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento de parlamentares não fere o princípio da isonomia, embora todos os mandatos dos representantes do Poder Legislativo detenham o mesmo valor constitucional. A adoção de critérios de diferenciação nos moldes contemplados no próprio texto originário da Constituição Federal não vulnera os princípios da isonomia e da razoabilidade. Por derradeiro, cumpre rememorar as informações prestadas pelo presidente dessa Suprema Corte, no sentido de que as turmas, o plenário e os órgãos individuais, no exercício de suas competências e nos limites do poder jurisdicional que o regimento interno lhes conferir, representam o próprio Supremo Tribunal Federal, diz o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adames. Sancionada lei que aumenta a vigilância contra maus tratos a menores. Repórter Yara Farias Borges traz maiores detalhes. A proposta é de autoria do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, e foi aprovada pelo Senado no início de novembro. A lei obriga entidades que trabalham com crianças e adolescentes a ter pessoal treinado para reconhecer sinais de abusos e de maus tratos. Em caso de perceber qualquer indício de que o menor tenha sido maltratado, esses profissionais devem encaminhar a denúncia ao Conselho Tutelar. O senador Marcelo Crivella ressaltou que a Constituição já determina que a família, a sociedade e o Estado protejam suas crianças com prioridade. Como muito dos maus tratos às crianças e adolescentes acontecem na própria família, na opinião do senador, a sociedade deve assumir a responsabilidade de identificar os abusos e maus tratos. A lei propõe que haja um exército de pessoas na sociedade, escolas públicas e privadas, em clubes, escolas de balé, de inglês, de natação, aonde for, que terão acesso a uma cartilha, será impressa pelo governo brasileiro, com os principais indícios e como essa pessoa deverá ouvir as crianças e reportar ao Conselho Tutelar. Durante a discussão da matéria no plenário do Senado, também o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, considerou importante a medida para reforçar o cuidado com esses brasileiros. Um projeto de lei que amplia o cuidado, amplia o zelo e amplia a observação contra abusos, contra violência, contra qualquer atos que são perpetrados contra as crianças e jovens brasileiros. Para incluir a obrigatoriedade de empregar esses profissionais, a lei modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. O executivo da Toyo Setal, Augusto Mendonça, afirmou à Polícia Federal que houve pagamentos de propina para o ex-presidente da Infraero, Carlos Wilson, falecido deputado do PT, em uma obra no aeroporto de Brasília. Em depoimento prestado, em acordo de delação premiada, Mendonça disse que foi informado que haveria uma comissão a ser paga ao petista. O aeroporto de Brasília começou a ser reformado pela empreiteira Beter em 2002. Durante as obras, a empresa subcontratou a PEN Engenharia, de Mendonça, para fazer as instalações elétricas. Nessa época, a Infraero fazia um grande pacote de obras, segundo ele. O executivo disse que foi procurado por um acionista de seu cliente para dar um desconto no seu preço cobrado e uma combinação na forma de contratação no âmbito da Infraero, por meio do presidente à época, Carlos Wilson, que assumiu o cargo em 2003, segundo narrou Mendonça em depoimento à Polícia Federal em 30 de outubro. O argumento da BTR era de que teria custos com o pagamento de comissão em favor de Carlos Wilson, explicou o delator da Operação Lava Jato. Policiais militares estão com diárias atrasadas desde a Copa do Mundo. Direto do Rio Grande do Norte, Francisco Silva. Às vésperas do Carnaval 2014, os policiais alegam que não estão motivados para garantir a segurança dos foliões. Segundo a informação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, o descontentamento existe devido à falta de pagamento das diárias operacionais. O atraso foi confirmado pelo comandante da Polícia Militar. De acordo com o presidente da ACS, Roberto Campos, os atrasos seriam referentes a 3 jogos da Copa do Mundo realizado em junho deste ano em Natal, além dos valores que deveriam ser pagos pelo trabalho no segundo turno das eleições 2014, no dia 26 de outubro. E no Enem, nos dias 8 e 9 de novembro. O não pagamento representa a falta de compromisso do governo do estado com a segurança pública. Os PMs têm dado sangue para diminuir os índices de violência e garantir a segurança da população. Mesmo assim, não estão sendo pagos pelo trabalho desempenhado, disse o presidente da associação. Roberto Campos disse ainda que a situação é preocupante, já que os PMs não querem trabalhar durante o Carnaval e Réveillon, devido aos sucessivos atrasos no pagamento. Nossos companheiros deixam o conforto do seu lar, abdicam de um possível momento de lazer, se comprometem com a segurança dos cidadãos para, no final, não serem valorizados. O que mais nos entristece é que o governo do estado ainda não se pronunciou com a data concreta para colocar o pagamento em dia. O comandante da Polícia Militar, Coronel Francisco Canidé de Araújo Silva, confirmou que há o atraso, inclusive no pagamento do policiamento na festa de Santana em Caicó e do Mossoró, cidade junina, durante o São João. Segundo o Coronel Araújo, a Polícia Militar já cumpriu todos os requisitos burocráticos para a liberação da verba e aguarda o pagamento pela Secretaria de Planejamento. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.